Bem-vindo, ouvinte, leitor, escritor, e você que tem pensado em se aventurar nos textos voltados ao mundo infantil. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com dois outros rostos maravilhosos que eu gostaria que vocês se apresentassem, pessoal. Digam olá! Olá para todo mundo! Todo mundo tá cansado de saber que eu sou a Ellen e estou aqui hoje como convidada da Clara. Saudações, amigos ouvintes! Cá estamos mais uma vez. Aqui quem vos fala é o MK, seu parceiro de sempre, e eu tô aqui cumprindo pauta, né? Tô meio com sono, meio cansado, mas estamos aí. É isso. Gente, hoje nós preparamos um betacast especial para os leitores e escritores mirins. Então, assim, lógico que para quem quer atuar escrevendo, para esse público tão diferenciado, esse betacast ele é especial para você. Então, assim, escrever respeitando a classificação livre não é bicho de sete cabeças, mas convenhamos que limitar o público até certa idade pode ser um desafio. E assim, bem, um desafio gratificante, né? Porque, afinal, quem é que, mesmo sem reler, não é capaz de lembrar cada detalhe, imagem, sei lá, ou aquela imaginação do nosso livro de infância, né? Que vem, assim, na nossa memória. Uhum. Eu lembro do Mágico de Oz. É o meu livro preferido da infância. É muito legal. São coisas que ficam na cabeça mesmo, realmente. Bom, com certeza a gente sabe que é uma tarefa árdua, porque a gente busca nos dicionários aí da vida e todos concordam que uma série de pré-requisitos precisam ser cumpridos, como, por exemplo, quando a gente vai escrever para criança, a gente não pode ficar dando rodeio, a gente tem que ser objetivo. Então, objetividade é um requisito. Tem que ser também fácil de entender, você não pode ficar falando por metáforas, porque a criança, até certa idade, a inteligência dela não é preparada para entender metáforas. E, ao mesmo tempo dessas duas coisas, tem que também a história prender a atenção da criança, obviamente. Né? E eles são muito assim literais, verdade. Assim como o adulto não gosta de história chata, a criança também não gosta, isso é óbvio. Além de estimular o gosto pela leitura e despertar a percepção dos pequenos, né, das crianças. Então, leitura infantil é um negócio muito importante e tem que ser levado a sério como qualquer outro livro. Mas isso se a gente olhar somente pela parte pedagógica, no caso. A gente tem que lembrar que escrever para uma criança também está disposto a lhe mostrar uma nova visão da realidade, sem deixar de divertir elas, claro, como você disse, é importante as crianças se divertirem lendo e terem gosto pela leitura. Uhum. Bom, pelo visto, vocês já viram que a gente vai ter alguns tópicos aí para cobrir, sem deixar de dar aquela nossa dica marota para quem vai se aventurar aí no mundo das crianças. Então, bora liberar a vinheta aí para começar a brincadeira, sem trocadilho. Não, você já fez um trocadilho. E ele foi horrível. Alguém libera a vinheta, pelo amor de Deus. Diferente dos costumeiros episódios, que envolvem perseguição, assombração, criaturas malignas ou qualquer situação traumática para as criancinhas. Graças a Deus. E tal mudança se dá porque estamos o quê? Voltados para o dia das crianças, para o mês das crianças, outubro. Que já passou, mas a gente está comemorando assim mesmo. Não, é um mês, né? É um mês todo. Você vê que todo um colégio, todo o pessoal tá usando o mês de outubro todo, todo voltado para as crianças. E assim, lembrando que é de pequenino que se torce pepino, nosso programa ele vai tratar exclusivamente sobre literatura infantil. É, infanto-juvenil, no caso, você quis dizer. Não, eu quis dizer infantil mesmo. Ah, mas... Não, peraí, tem diferença isso aí? Claro que tem. Pode apostar. Literatura infantil vai abordar desde as figurinhas coloridas lá, com uma simples legenda, tipo aquele jacarezinho, aí escrito embaixo, jacaré, entendeu? Até o momento em que eles acham que já sabem alguma coisa da vida, né? Mas ainda toma Nescau. Pede pra mamãe esquentar o pão. Então, assim, geralmente, quando se aborda literatura... Eu tô brincando, cara. Sem comentários, querido. Geralmente, quando a gente aborda, assim, literatura infanto-juvenil, o autor, ele estende até os 15 anos. Mas, olha só, isso não é uma regra, tá? É um parâmetro que se usa pra classificar o teor do conteúdo... Né? Porque afinal, assim, é sabido que tem muita criança de 9 anos, né, tendo crush, e eu ainda correndo atrás de Pokémon raro, mas tudo bem. Sim, esse mundo tá insano. Mas assim, será que essa classificação por faixa etária não seria mais uma, sei lá, manipulação por interesses ocultos? Porque, tipo, além de ser completamente arbitrário, ela nivela todos os leitores de determinada idade como se eles tivessem o mesmo pensamento e a criança não tem programação robótica. É, a gente sabe que isso varia por inúmeros fatores, como escolaridade, experiência cultural ou até mesmo econômica das crianças. Não tem como você passar régua e botar tudo no mesmo balaio, né? Tá, valeu. Você tirou o dia pra, né, infernizar. Tudo bem. Nós combinamos que não haveria polêmica. Lembra, Mika? Então, você, né, segura a onda. Eu acabei de falar que tem criança de 9 anos mandando selfie pro crush. Acontece. É real. Eu sei que a ideia é não enviridar, assim, pra polêmica. Vocês sabem que eu não sou muito chegada em polêmica, né, desse negócio aí, de polêmica de faixa etária. Mas os nossos ouvintes, assim... Eles podem precisar, querendo ou não, de informações a respeito, achando que eles terão mais trabalho do que imaginam com toda essa rigidez aí de classificação, quando, na verdade, muitos responsáveis pelas crianças ou aquelas pessoas que vão presentear, né, a um filho, a um sobrinho, alguém com livro, eles não fazem ideia nenhuma que existe qualquer tipo de código editorial sobre o assunto, né, de faixa etária. Tanto é assim que muitas sagas juvenis que estão na lista aí dos livros mais vendidos, eles acabam entrando aí pro mundo dos adultos numa boa, né? Tranquilamente. Uhum. E no sentido inverso também, muitos adultos e adolescentes, eles gostam e se identificam com histórias mais fáceis. E nem por isso o livro é bobo ou ele é descartável. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, ele tecnicamente é um livro voltado para as crianças, mas muitos adultos gostam. Por exemplo, é um livro com o qual eu me identifico bastante, eu gosto dele. E o contrário também é verdade. Agora eu concordo com o que você falou, porque Harry Potter é um exemplo disso, né? É uma literatura infanto-juvenil somente na classificação. Porque tem um monte de fã adulto que gosta mais do que a criança do livro. Né? Até porque esse público cresceu junto com os livros, né? Tem toda essa questão. Eu me lembro que quando eu era menor, eu li Harry Potter. Eu ganhei assim que lançou. Assim que lançou, não. Mas eu tive em mãos o Pedra Filosofal. Eu não gostei na época, eu lembro de não ter gostado. Até hoje eu sou meio resistente ao Harry Potter. Eu gosto dos filmes e tal, mas não sou nem fã, meu Deus, Harry Potter. As pessoas me julgam por isso, tudo bem, eu não ligo. Mas eu não gostei tanto. Mas eu li, eu fui uma criança que leu Harry Potter. Só que na época que eu comecei a pegar o Harry Potter pra ler, eu tava pegando Sherlock Holmes na biblioteca da escola. Eu achava Sherlock Holmes muito mais legal. Por alguma razão que eu não sei explicar, mas eu, criança, eu achava Sherlock Holmes genial. Então, era simplesmente incrível pra mim, então... Já aí entra no que a Ellen falou, essa questão de inversão, né? De, não, ter, um, é. De ter uma história voltada pra um tipo de público, mas que os adultos curtem muito e vice-versa. Então, assim, não é só o Harry Potter, né? A gente tem bastante material aqui no Brasil. A gente tem, tipo, Menino Maluquinho... o Fantasminha, aquele Pluft, o Gênio do Crime, Xisto, o Menino do Dedo Verde. Eu tenho esse livro em casa, eu acho. Acho que tem mais, vocês lembram mais algum? Tem aquele conhecido também, né? Bisabia Bisabel. Ai, esse eu ainda não vi. O Monteiro Lobato. O Pedro Bandeira também escreve um infantil juvenil muito bom. Que é Os Caras, que eu li também. Nossa, eu me amarro nisso. Eu acho tão, tão bom. Aí você pegar um... Mas, tipo, tem um adendo interessante nesse caso. Tem autores de clássicos para adultos que não resistiram ao encanto de escrever para os pequenos leitores. E, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia que escrever para as crianças exigia um zelo da ausência de escândalos. Então... o que é o caso da história de Dois Amores, onde Drummond, ele conta sobre Osbo e Pooh, o chefe dos elefantes, e um pulgo. No caso, uma pulga macho, né? Uhum. O Osbo, ele tá indo tirar férias, aí no início ele nem percebe a presença do pulgo. Mas é atrás de sua orelha. É Osbo ou Osbo? Eu acho que é Osbo. É estranho, né? Quando eu escutava Osbo também. Eu acho que eu sei. Eu também. Osbo. Osbo sei lá. É licença poética que falou. Mas enfim, e é daí que começa essa inusitada história de amizade entre o Osbo, como você quiser, e o Pooh. Eles passam grandes aventuras juntos, até que o Pooh, ele é orgulhoso e vaidoso, ainda mais por ser amigo de alguém tão importante, ele começa a distribuir ordens e fazer malcriações, inclusive com o próprio Osbo. E é uma leitura muito divertida e traz um monte de lições moral ocultas, lições morais, no caso. Então, nada gritante que torne a leitura chata, mas é um negócio bastante interessante para apresentar para as crianças, entendeu? Para introduzi-las ali. Na vibe de autores consagrados que escreveram livros infantis com bastante significados, a gente também não pode deixar de falar da queridíssima amiga de longa data, Clarice Lispector. A grande. E a história da galinha chamada Laura, que tem um pescoço feio. Eu lembrei de um negócio aqui que eu não posso comentar, mas tudo bem. Bom, no livro A Vida Íntima, de Laura, aparecem vários pensamentozinhos e sentimentozinhos, né? Tudo no diminutivo. Mas fica a dica que a Clarice aproveitou a oportunidade para falar sobre questões até um pouco mais profundas. Inclusive sobre a afirmação do Drummond, que você até comentou, que ficou bastante nítido no texto. Que diferença há entre a literatura adulta e infantil? Que uma criança não entende de um livro de adultos, tirando a linguagem rebuscada dos escândalos. É verdade. A Raquel de Queiroz, ela escreveu O Menino Mágico, né? Que é sobre o Daniel. Ele é um garoto que tinha poderes mágicos e tal, e era capaz de viajar, e, tipo, viveu um monte de aventura, né, durante os sonhos. E aí um dia, com o primo dele, João, e que também era melhor amigo dele, eles resolvem ir num programa de televisão e ganhar um prêmio. Só que, assim, é uma aventura cheia de confusão. E, assim, diga-se de passagem, a Unesco... ela premiou essa história desse menino mágico como sendo um dos 10 melhores livros do gênero, assim, no Brasil. Então, assim, tem outros escritores também, o Graciliano Ramos, ele fez umas críticas sociais com A Terra dos Meninos Pelados, né? Que fala do Raimundo, que ele tinha um olho de cada cor, ele era careca, né? Cabeça pelada, por isso que ele era alvo de bullying na rua. Ele acaba criando um mundo imaginário, assim, que todos os habitantes desse mundo tinham características iguais às dele e tal. Então, tem vários outros autores, eu acho. É meio bizarro isso, né? Meio pesado até. Se você olhar assim, né? Na verdade, várias das obras voltadas para criança, quando você olha depois de adulto, algumas são perturbadoras e você não sabia. Bom, mas assim, tem mais gente além desse pessoal que você está citando, o Graciliano Ramos também. Tem a Cecília Meirelles, que através de poemas brinca com a linguagem, a sonoridade e o ritmo. No livro Ou Isto ou Aquilo, que eu acho já se enquadrar bem mais na literatura de crianças com menos de 8 anos, né? Uhum. Já acho que as críticas de Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz já puxam para a galerinha de 10 anos para cima. O que também é meio que cagando regra, porque a gente não sabe, tem criança de 9 anos mandando selfie pro crush, então... É verdade. A gente não tem como saber. Mas se bem que eu acho que uma coisa não anula a outra. A menina querer mandar selfie pro crush não significa que ela não gosta de coisas de crianças também. Não, é só citando o exemplo anteriormente citado. Bom, enfim, né? Vocês reparam aí que cada um tem um jeito próprio de se comunicar com as crianças e de passar alguma mensagem ou algum tipo de ensinamento. É, a gente também não pode deixar de falar da Ruth Rocha. Uhum. Eu lembro quando eu era criança, estava na escola, tinha um dia lá da semana que a professora lia livro e tal, fazia campeonato de leitura cada mês com a galera na terceira série. Então a gente lia assim, vários livros. Eu lembro bastante da Ruth Rocha estar entre o grupo de autores, né, de livros infantis nessa época. E assim, ela tem inúmeras publicações de livros infantis, como por exemplo O Reizinho Mandão, O Trava-Línguas Marcelo Marmelo Martelo. Ah, eu que eu vou. O que o MNK gosta. Quero ver se vocês dois conseguem falar rápido, três vezes sem parar. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo. Marcelo Marcelo Martelo. Marcelo Marcelo Martelo. Marcelo Marcelo Martelo. Marcelo Marcelo. Não, Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo. Ai, meu Deus. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Mas isso não é rápido. Isso, Marcelo Marmelo Martelo, até eu falo. Tem que ser rápido. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Ai, eu consegui. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Não, tu falou devagar, para. Que isso, mas nossa, tô quase narrando o Galvão Bueno. Olha só, deixa pra lá então, porque vocês são muito ruins. Então, voltando ao assunto, né? A Ruth Rocha, ela escreveu também Quem Tem Medo do Ridículo, As Coisas Que a Gente Fala. Enfim, todos eles têm uma parcela de moral da história. O que nos leva diretamente ao dilema dos escritores que estão voltados para este tipo de desafio. Consequentemente, eu acho que é o momento para a gente começar o quadro de hoje, né? Que é as dicas de escrita. Hoje nós trouxemos para o BetaCast especial das crianças e algumas dicas. Então nós vamos fazer em duas partes, ok? Primeiro sobre uma visão geral e depois técnicas. O que vocês acham? Tá bom. Ok. Então, assim, perfeito. Beleza. Então, começando pelo comentário da própria Ruth Rocha, que foi lindamente citada. Ela diz que muitos autores do gênero, eles enfrentam um preconceito e são menosprezados. Então, muitos se referem como, assim, para quem escreve livro infantil, como, assim, entre aspas, escrevem aquelas historinhas, fecha aspas, sabe como é que é? Então, assim, só mostra, assim, o nível de ignorância dessas pessoas. O que eu penso, assim, no caso, é para quem tá seguindo por esse caminho, assim, não perder a fé, né? Até porque criança não engole qualquer roteirinho, sabe? De quinta categoria, não. Quem pensa assim, cara, de boa, não sabe nada da vida. Porque as crianças, elas são, nossa, extremamente críticas, elas são exigentes. Então, assim, a primeira dica que eu tenho é para você encarar a seriedade que é o trabalho de orientar, instruir, colaborar com os primeiros passos desses futuros leitores vorazes aí. Então, até eles se tornarem, sei lá, novos escritores. Tem que ter seriedade. A segunda dica para você que está querendo aí escrever para livros infantis, é uma dica boa. Na verdade, eu gosto de como eu vou falar isso aqui. Para de ser trouxa. Porque não é assim que as coisas funcionam nesse ramo, amiguinho. Se você acha que escrever para as crianças e não precisa ler livros infantis porque você vai escrever, então você está todo errado, cara. Você tá confundindo as coisas. Porque, na realidade, quando você vai escrever para criança, você precisa começar a ler mais livros infantis. Não é porque você passou da idade de ler que você vai deixar de ler. Principalmente se você quiser escrever para esse público, justamente para você se familiarizar e entender o que pode ou não ser atraente para os pequeninos, né? Além de ter cores mais vibrantes e garrafais, que todo mundo gosta, pelo menos eles gostam, eu detesto isso. Nossa. Mas deve ser porque eu não sou mais criança. Uma pessoa que não gosta de cores vibrantes, letras garrafais, não gosta de azul, não em tem como. Em termos de design, é um absurdo. Assim como acontece para a literatura adulta, e nós não estamos falando de livros adultos, é preciso conhecer o seu público. E exatamente, né, vocês não ouviram errado. Você pode escolher, por exemplo, escrever para crianças em fase de alfabetização ou para os pequenos que já sabem ler. E a narrativa vai depender muito dessa escolha primária que você fizer. Então, se as crianças elas ainda estão aprendendo a ler, a história ela deve ser pequenininha e simples, com frases curtas e muitas ilustrações, porque é muito complicado você não saber ler e ter um, sei lá, 5 mil palavras para você ler, né? Não tem cabimento isso, não tem condições. Ok, eu não preciso nem dizer que para as crianças que já sabem ler, o texto, ele obviamente ele já vai ser um pouco mais elaborado, ele vai ser maior, com maior número de personagens e tal, porque a criança ela já tem essa capacidade para ler uma história desse nível, né? Dependendo da idade dela. A não ser que na fase da alfabetização você faça um livro apresentando mais de 20 personagens. No caso do alfabeto e os objetos com a primeira letra, né? Primeira letra do alfabeto: A de amor, P de baixinho, C de coração, D de docinho. Eu gosto das versões mais adultas dessa música. A criança é um adulto sem boleto. Para com isso. Você não pode subestimar a capacidade do... Caraca, grita isso. A criança é um adulto sem boleto. Valeu a minha madrugada. Eu vou tatuar isso aí na testa. Eu tô falando uma mentira? Eles não são idiotas. Eles só são inocentes. Eles não acham que o dinheiro aparece magicamente na conta. Isso vai... isso é muito profundo, cara. Vai junto com aquela afirmativa de Platão, que diz que o humano é uma ave sem penas, sabe? Uhum. Eu nunca concordei muito com isso, eu acho meio idiota. Olha, quem eu sou pra chamar o Platão de idiota? Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas beleza, eu acho meio estranho. Cara, olha só, caraca, sério, não subestima a capacidade deles, não, tá? Porque assim. Ah, tá. Trazendo assim pra realidade, sem zoeira, eles são leitores. Eles são leitores pequenininhos, entendeu? Aprendendo novas palavras a cada dia. Então, assim, a capacidade deles é complicada, né? Então, assim, você não pode subestimar 100%. Que aí, cara, isso é um erro. Então, assim, de boa, é um erro. Pare. Pare, tá feio. Então, você tem que lembrar que o volume das palavras aprendidas durante os primeiros anos de vida, ele é ainda maior do que nos anos posteriores. Então, não sou eu que estou dizendo, são os médicos. Então, assim, por favor, não fique se explicando toda a vida, porque isso é chato em qualquer idade, querido. Pare, não faça isso. Eu vou ter que fazer uma leve observação e discordar levemente disso. Não me mate, por favor, claro. Que, assim, toda história, quando ela é muito explicada, tipo, você tá achando que a criança é burra, ela vai ficar chata. Ela vai ficar, tipo, insuportável. Mas, como em toda regra nós temos a exceção, eu gostaria de citar uma exceção aqui da regra, né? A exceção é Desventuras em Série. Porque em Desventuras em Série, o narrador da história, o Lemony Snicket, ele narra a história e durante toda a narrativa ele coloca alguma palavra um pouco mais elaborada e toda vez que ele coloca essa palavra mais elaborada, ele tira um tempo para explicar o que é a palavra. Então, por exemplo, ele tá narrando lá e falou uma palavra estranha lá. Tipo, daí ele fala, e isso quer dizer isso, isso, isso, ah, isso. Ah, não. Mas aí, ele tá explicando cada palavra. É, ele tá explicando algo novo. Ele não tá repetindo a explicação porque a criança não consegue entender. O que a Clara falou entra nesse contexto também de, tipo, de ficar se explicando toda a vida. Não, mas se explicando toda a vida é a mesma coisa. A mesma coisa. No caso, tipo, ele coloca dentro da história isso. Diversas coisas. E querendo ou não. Não, sim, mas não é explicando a mesma coisa várias vezes. Não, tipo, não é a mesma coisa várias vezes. Mas é igual ela falou, tipo assim, o autor, ele subestimar a capacidade da criança. Querendo ou não, você tá, como é que fala? E explicando um negócio pra ela, e tem gente que não gosta, vai achar que a história tá chata, porque o cara fica se explicando o tempo inteiro. Só que não, isso é um charme da história, porque é o jeito do narrador, você percebe que é o jeito que ele é, se dá um toque especial na história, que tipo, se você não souber usar com parcimônia, a história vai ficar chata. Tá aí, ficou a dica. Mas, assim, o que eu tava falando era quando você fica repetindo a mesma coisa mil vezes, a mesma coisa, de formas diferentes, várias, várias vezes. Isso é como se a criança fosse estúpida, entendeu? Não, porque, tipo, sei lá, imagina uma palavra doida aí qualquer e que você explica o que é, aí... Concomitantemente. Aí daqui a pouco... Essa aqui vai pro Douglas, ele vai pegar a piada inteira. Aí daqui a pouco vai ser... Explica de novo, explica de novo, de novo, de novo, a mesma coisa. Tanto a gente quanto beta, o que, que a gente faz quando a gente encontra o nosso autor falando mil vezes a mesma coisa de formas diferentes? Tipo, cara, mas você já escreveu isso. Aqui e ali. Então, assim, mas isso pra qualquer idade fica ruim. Agora, o que você falou, o Ellen, não, realmente é algo para as pessoas se atentarem, porque da mesma forma que você pensou desse modo, outro ouvinte poderia estar pensando, ah, então não posso explicar o que é determinada palavra? Não, não, isso aí foi a questão bem colocado. Não é você poder ou não explicar. O ponto aqui é você ser redundante. Uhum. Você não precisa ser redundante para explicar alguma coisa. Não precisa explicar duas vezes. A criança vai entender na primeira. Entendeu? Se aquela palavra nova está sendo inserida agora e sendo oferecida para a criança, você pega o narrador, contextualiza aquela palavra, explica à criança o que é aquela palavra, e quando aquela palavra aparecer de novo, você não vai explicar ela de novo. Entendeu? O que a Clara está falando é que você não precisa pegar e toda vez que aquela palavra nova, supostamente nova, aparecer, você ficar explicando ela. Você explica a primeira vez, isso não tem nenhum problema, afinal de contas, a criança não tem obrigação de conhecer todas as palavras, Nem mas muitos você pega e explica adultos. aquela palavra, ou aquela situação, ou aquele momento ali, aquela moral que a história está passando, e depois você assume que ela entendeu. Você não vai precisar explicar de novo com outras palavras, não precisa ser redundante. Acho que esse é o ponto. Eu lembro de algumas vezes que eu vou na igreja, aí no sábado de manhã, antes de começar a pregação principal, né, o sermão, sempre tem o momento das crianças, né? Daí toca a musiquinha, as crianças vão lá na frente e vai uma das professoras lá contar a historinha. Aliás, nem precisa ser as professoras, é alguém que tá designado no sábado para contar alguma historinha para criança. Aí, assim, várias vezes eu já vi tipo alguém ir lá contar a história para criança, mas tipo assim, numa linguagem que você fala assim, você para e pensa, meu Deus, eles não devem estar entendendo nada. É muito engraçado isso, porque quando você tá falando com crianças, né, escrevendo ou se comunicando mesmo na linguagem falada, você tem que saber dosar, né? Você não pode nem falar um monte de coisa que a criança não sabe, e você também não pode ficar achando que, igual eu falei, que ela é ignorante, não sabe nada e ficar re repetindo toda hora, igual vocês falaram. Então você tem que encontrar um meio termo. Eu lembro de um verso bíblico que às vezes a gente ensinava para criança, né? Tipo, não, tem uma parte da Bíblia que fala de fé, né? Ah, para você ter fé, você tem que, né, crer que Deus existe, né? Você tem que, mesmo sem ver, você tem que crer que Deus existe. E aí o verso ele fala assim que Deus se torna e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E assim, as pessoas falam isso direto e nunca se explicam e tal para as crianças. Aí uma vez eu tava conversando com, tipo, criança de 11, 12 anos, eu perguntei para eles, né, tipo, gente que nasceu na igreja: ah, você sabe o que significa a palavra galardoador? Aí todo mundo olhou pra minha cara parecendo que eu era um ET, né? Tipo assim, o que é isso, né? O que é isso? Nem Ninguém eu sabia, sei. tipo assim, acho que nem pai, nem mãe, nem ninguém, né, deu o trabalho de um dia, desde que a criança nasceu, explicar: olha, né, galardoador significa isso, isso e isso. Galardoador, para quem não sabe, vem da palavra galardão, né, que significa recompensa. Então, galardoador é recompensador, alguém que dá alguma recompensa. Então, por isso que o texto fala lá. Mas enfim, né? Nossa. Já mudei muito do assunto. Voltando então aqui ao assunto, é legal que tem muito mais coisa assim nessa estrutura que se assemelham a escrever para adultos, como por exemplo, transformar o seu leitor no personagem principal e trabalhar essa questão de identificação. O leitor que vivenciar a aventura se colocar no lugar do protagonista. Isso tem a ver com o estímulo de que se o personagem é capaz de realizar algo, a criança também será. Outra dica interessante é que, como as crianças elas precisam socializar-se para ter um crescimento saudável, os protagonistas da história também precisam de amiguinhos. Então não deixe o pobre coitado largado sozinho no enredo. Cria uma interação, entendeu? Envolva a criança, mostra para ela o caminho que as coisas têm que andar, né? Isso vai deixar o seu texto mais atraente e mais próximo da realidade. Então, se você está aí para escrever alguma coisa para criança, você procura assemelhar a realidade da criança com a realidade da história, né? Até porque história sem conflito é muito superficial, cara. E assim, é passível de ser abandonada no banquinho do play, né? Então, assim, inclua no texto situações de desafio pro protagonista da história, mas que ao mesmo tempo seja coerente com a idade do leitor. Que assim, é uma forma de estimular também a criança a pensar em maneiras de superar obstáculos e, sei lá, resolver os seus problemas e tal. E por falar em conflitos, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de saber diferenciar lição de moral e moral da história. Então, seria bom evitar passar assim valores muito pessoais que tem mais a ver assim com a sua visão de vida e se concentre mais em divertir a criança para sei lá, não deixar as crianças meio tipo traumatizada com alguma coisa, né? Sei lá, pode acontecer aí. Então, tipo, tem que tomar muito cuidado com isso. E olha a responsabilidade que você tem nas mãos também, que é um futuro leitor assíduo, que aí tá dependendo da maneira como você se comunica, né? Então, cuidado para não assustar ninguém aí com as suas ideias. Então, eu acho que agora é hora da gente mergulhar na parte técnica. Dá uma pausa aí. Você que está ouvindo o nosso podcast, pega papel, lápis, caneta, que agora a gente vai começar com as dicas técnicas, que elas são um pouquinho mais complexas, ok? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Não me faça cantar. Vamos voltar aqui. O pessoal já buscou caneta, papel, lápis e tá todo mundo aqui preparado para anotar que agora as dicas são técnicas. E a gente vai começar pela estrutura textual da narrativa infantil. Que ela pode ser através do mito, da lenda, que não é a mesma coisa do mito, tá? E eu já vou explicar o porquê. Fábula, apólogo, que tem assim uma característica assim muito interessante, que eu também já explico, conto e crônica. Então assim, a gente vai dissecar agora cada uma dessas e aí você vai ver aonde a tua escrita se encaixa melhor. Porque, assim, na literatura infantil, mito, ele está relacionado com uma narrativa atemporal. E ela tenta explicar a origem das coisas, dos seres, de uma maneira, assim, não muito lógica, nem didática. E não tem compromisso histórico, tá? Então, é tipo a origem das estrelas, ou, sei lá, de alguns povos e tal. A origem dos bebês e as É cegonhas. bem Isso por é aí. famoso. E assim, e apesar de a lenda, né, ser muitas vezes confundida com mito, a lenda, ela tem uma base histórica, tá? Então, assim, totalmente diferente do mito, porque quando você resolve escrever uma lenda, você parte de um determinado tempo, sei lá, ou um fato, e aí você. Um fato que aconteceu, né? E aí você vai e floreia. Você exagera a tal ponto que acaba transformando um enredo em algo assim extraordinário. Se eu não me engano, o caso do Negrinho do Pastoreio é bem por aí. Então, assim, você vai apoiar o teu enredo e dar credibilidade com uma base histórica, e isso é através da lenda. E o mito não. O mito não tem compromisso. Então, o mito é uma mentira descarada, Isso. algo que não existe, e a lenda é quando a gente exagera em algo. Tipo, na história do Brasil, quando Dom Pedro e seu cavalo, às margens de um rio, gritou independência ou morte para ninguém em especial, porque não tinha guerra, não tinha nada lá. Será que alguém pode ajudar o nosso ouvinte, futuro escritor de literatura infantil, explicando o que é fábula? Por favor. Fábula é o mais fácil e provavelmente o mais lido dentre da literatura infantil. São textos curtos, com animais que podem falar, é uma característica. E é o tipo de texto que traz a moral da história bem definida e de um jeito fácil de entender. Um exemplo clássico, super clássico, é a cigarra e a formiga, com a moral de que você não pode passar o tempo brisando, ou brincando, ou cantando, e ficar lá, sei lá, tocando gaita enquanto as formigas trabalham. Eu vi, a minha versão que eu li era essa, Era isso a mesmo. cigarra tocava gaita. Só que a moral da história era que as formigas davam comida e água para a cigarra, porque a música da cigarra aliviava o trabalho das formigas. Então a moral era: faça o que você quiser. No fim, alguém vai vir aqui para te ajudar. Não era nada Isso disso. foi na escola. Depois eu descobri que a verdade não é, é bem mais cruel. No mundo real, você não pode ficar lá tocando Não, gaita. eu Você acho tem que que. trabalhar Não, peraí, eu também. acho que a moral da história, no caso da cigarra e da formiga, é muito, muito pior. É uma moral assim da história muito à brasileira. Ó, seja como a cigarra, não trabalhe, porque assim você também não vai ter boleto. Você nunca vai deixar de ser a criança. Acho que a moral da história é a seguinte, que se você não trabalha, um dia você vai ficar aí dando trabalho para quem trabalha. É verdade. Ó, isso Mas se aí, você olha aí. trabalhar com música, você ainda pode vender a sua música, porque foi isso que a cigarra fez. Essa arte na praia, né? É. Então, assim, peraí, deixa eu falar do apólogo. Atenção, anote aí. Apólogo. Parece a fábula. Por ter, assim, personagens não humanos, tem dramatização no diálogo, tem moral, passa lição de sabedoria, de ética, mas a diferença é que os personagens são objetos inanimados, tipo planta, pedra e objetos fabricados como relógio, agulha, sei lá. Para dar um exemplo, né, não ficar na dúvida. A história de um papel e de uma caneta que começam a conversar, por exemplo, é um apólogo. Ah, é tipo aquela. O que uma impressora falou para outra? Essa folha aí é sua, é impressão minha. É o apólogo. Boa, boa. Vou fingir que eu não Vivendo e escutei essa aprendendo. ainda. Betacast também é cultura. Bom, eu acho que o conto e a crônica pode fechar aí o nosso hall de áreas técnicas de atuação, beleza? O conto, ele tem como característica a narrativa curta com conjunto restrito de personagens, né, num tempo e espaço bem reduzidos, vivendo poucos acontecimentos. Então não precisa focar em muitos personagens e tramas paralelas, tudo isso, né? É uma história bem mais curta. Há um motivo para os contistas serem bem aceitos no núcleo infantil. Criança, como a gente já falou aí num outro momento nesse podcast, criança é um bom leitor. Mas ficar tanto Verdade. tempo parado para ouvir ou acompanhar uma trama com um tempo muito estendido pode, e logicamente vai, atrapalhar as brincadeiras. Além do mais, que criança não consegue ficar muito tempo concentrada fazendo uma coisa só, né? Isso aí é psicologia mesmo. É. Essa disciplina que os adultos têm, como marcar a página e voltar a ler novamente a partir daí, não é muito forte das crianças, né? Que eles são muito ansiosos e querem saber logo como que o negócio vai acabar, né? Logo como que a trama termina. Então, criança gosta de spoiler, né? Diferente de adulto que fica aí enchendo o saco em rede social que não pode postar nada aí porque fala que é spoiler, né? Enfim, foi só um desabafo pessoal. O conto também ele é legal porque ele pode agrupar fantasia e realidade em um único universo. A realidade cotidiana, com crianças protagonistas, aventuras, enigmas, narrativas de aprendizado e até problemas sociais. Então, a meu ver, é a forma literária mais completa para as crianças, porque você não fica engessado em cumprir, sim, requisitos, como que foi o caso das fábulas e os apólogos. É, mas não se pode deixar de considerar a crônica como sendo um dos mais lidos, até mesmo pelo tratamento lírico que ela tem, né? Transformando o cotidiano em poesia. Também apresenta narrativa curta e tem a marcação de tempo presente. Entre seus autores mais citados e conhecidos estão Domingos Pellegrini, com Meninos e Meninas e a Cadeira de Balanço, e Carlos Drummond de Andrade, com Fala, Amendoeira. Tá, mas vamos deixar claro aqui que, independente de como você vai alocar, né, o seu texto, a temática ela é bem vasta. Você pode falar sobre o cotidiano, você pode falar sobre aventura, sobre sentimentos infantis, relações familiares, questões sociais, ambientais, comédia, ficção científica, policial, terror, suspense. Então, assim, não tem limite para a temática das narrativas infantis. Acolhe todos os assuntos, mas assim, o que vai dar característica de literatura para a criança é a maneira como você vai tratar esse assunto, entendeu? Então, desde que haja também uma construção consciente na linguagem, desde que você tenha criatividade, conhecimento, técnica, você não pode deixar de estudar. Então, assim, tem que ter poeticidade, né? E beleza estética. Então, você vai conseguir falar com, se comunicar com as crianças. Aliás, quando você falou sobre policial e terror, eu aposto que muito ouvinte voltou o áudio para ver se entendeu direito. Mas assim, comédia, suspense, policial também pode ser abordado na literatura infantil. Tudo depende de como você vai fazer as coisas, né? Eu acho que qualquer gênero pode ser basicamente, quer dizer, quase todos abordados numa história infantil. Por exemplo, o Bichinho da Maçã, que é do Ziraldo, ele é uma comédia. Você pode criar esse efeito conforme demonstra alegria na sua forma de escrever. O suspense, ele é o principal componente do Unidunité. Ele é da autora Angela Lago. Se você ainda não leu, é uma boa fonte de pesquisa também. Ela utilizou cantiga de roda para contar o caso do delegado Salamé Minguê. E assim, que tem que descobrir quem roubou um sorvete colorido da Meu geladeira. Deus. Então assim, a ideia, no caso que a Angela usou, é criar uma expectativa, criar ansiedade, e você vai assim numa crescente até que a descoberta do que aconteceu acontece no final do texto. Não parece, mas tem um monte de história infantil que é puro terror, se a gente parar Bom pra demais, pensar. cara. Dark em Hora de casa. aventura. Hora de aventura é Olha, não fala da desenho, Hora não de é Aventura. história. Mas não deixa de ser uma história. Mas é Mas não é terror, é distopia. ficção científica. E é Bom, voltando um ao assustador. assunto, né? Aqui em casa a gente tem, por exemplo, os contos de Grimm, né? Dos irmãos Grimm. E assim, quem que não acha aí que é aterrorizante ser largado em uma floresta enquanto você é uma criança e vai acabar nas garras de uma bruxa que pretende te devorar, né? Devorar você ou devorar sua irmã? Não prestou nada não prestou atenção em nada do que é um gênero terror, né? Porque É tô terror falando puro. aqui basicamente da história do João e da Maria, né? Tudo, ó, pelo amor de Deus, né? Que história é mó terror. Vou levar Só docinhos para minha vovó. pelo amor de Deus, né? Vou levar Chapeuzinho docinhos para minha vermelho, vovó. né? Minha vovó foi Tipo devorada assim, por um lobo. vovó, né? Que boca grande você tem pra te comer, tipo, meu Deus. Que isso? Deu medo. Eu sabia que Aliás, ele ia você está. falar. Deixa eu falar o seguinte aqui. Vocês estão falando sobre terror e tal, mas isso tudo depende de como é que você apresenta para a criança essa história, né? Às vezes é um background aterrorizante, mas você dá aquela suavizada para ver se passa e você poder vender isso, vender não no sentido monetário, mas expor isso para a criança. E no site, no Fanfiction, no NIA, a gente tem. É uma partezinha só sobre avisos sobre a classificação da sua história, né? Para você conseguir colocar ela dentro da classificação etária correspondente de maneira coesa. E isso, inclusive, eu queria deixar aqui para vocês, o site da Justiça, onde tem a lei em que regula qual é a classificação etária das coisas, né? Que chique. Então, você consegue acessar lá www.justiça.gov.br/seus-direitos/classificação. Você consegue achar a classificação indicativa, né? Livre, 10 anos, 12, 14, 16 e 18, né? Sendo que, no caso livre, não expõe a criança a conteúdos potencialmente prejudiciais e até 18 anos, onde contém violência e atos sexuais, cena de sexo, incesto, sei lá, tortura, mutilação, suicídio, abuso sexual, esse tipo de coisa. Aí já é 18 anos, né? Mas aí tem toda uma escala, tem explicando como é que funciona isso. Então, acho interessante vocês que têm interesse em escrever para crianças também poder estar por dentro e saber como classificar a história. Inclusive no IA, que tem alguns avisos, na verdade são cinco, fala primeiro para ter um bom senso ao delimitar a classificação do seu texto. Segundo, temas que tenham hentai, lema ou orange devem ser classificados como mais 18 por causa das cenas explícitas de sexo. Temas que tenham eti, que no caso seria a sexualidade, mas não explícita, seria até 16 anos. E também é obrigatório assinalar um aviso caso esses conteúdos façam parte da sua história. Então, quer dizer, o NIA também tem várias regras de conduta para proteger as crianças, inclusive. Tem o controle dos pais, onde as crianças não podem ter acesso a histórias marcadas como 18 anos. Elas nem aparecem para as crianças É verem, você verdade. precisa desbloquear dentro do site. Então, se seu filho de repente tem acesso ao site e está lendo, está consumindo fanfics, livros, enfim, você pode bloquear para que não apareça esse tipo de conteúdo. E caso exista alguma história com esse conteúdo e esteja com classificação livre ou abaixo do indicado, você pode também reportar isso para O o suporte suporte. do site. Entendeu? Então fica aí a dica. Eu não vou me Super estender demais dica. nesses assuntos, porque, Não, que né, aquela super coisa de dica. direito e tal. Além, não, foi super dica. Super dica. Além do que você basicamente endossou o que o Carlos Drummond de Andrade falou, né? A gente pode falar sobre qualquer coisa, mas menos. Tira os escândalos, né? Menos os escândalos. É, exatamente. A gente tem recursos narrativos aos montes, tem gênero pra caramba, tudo pode ser explorado, desde que não passe dos limites, como a Clara também estava falando. Escrever para as crianças deve ter o intuito de divertir, ensinar e formar novos apaixonados mirins de leitores, né? São minis leitores, melhor dizendo. Bom, pessoal, esse foi o nosso BTCast especial aí do Dia das Crianças, do Mês das Mês, né? Crianças, se preferirem, sei lá, Mês das Crianças para mim é Mês das Bruxas, outubro, né? Mas enfim. Eu não ganhei nada. Nem no meu aniversário eu ganhei presente mais. Nossa, acabou o sonho. Acabou o sonho. Olha só, vou contar para vocês que estão ouvindo. A partir do momento que você dorme no sofá e acorda no sofá, você deixou de ser criança. Se de repente você dormir, você é criança. Dormir no sofá e acordar na cama, você ainda é criança. Outra técnica importante, boa para saber se você é criança ou não, diante dos olhos da sociedade, é ver se você encosta na parte de cima do apoio do ônibus. Se você toca ali, você não é mais criança, cara. A sociedade te vê como um rapaz plenamente capaz. Ou você é um anão igual eu, Eu né? Mas pensei isso é nisso. outra coisa. Ferir o ego das pessoas baixinhas agora. Cara, Eu olha sou um cara só. alto, Se então. você dormiu no sofá, acordou no sofá, levantou, olhou assim para debaixo da porta da sala e chegou um boleto pro teu nome. Ferrou, cara. Tecnicamente, então, eu posso ser enquadrada como uma criança ainda, né? Porque eu não alcanço a cordinha do ônibus Mas você paga sem boleto? levantar o pé, né? Sem Paga boleto? ficar na ponta dos pés. E aqui em Não, casa se. também não tem sofá, então Não, mas se paga boleto já já era. era. Então, tem vários degraus aí. Eu não tem vou falar o que acontece com os meus boletos, porque o povo de casa vai me julgar. Então, deixa quieto. Então, é o seguinte, gente, né? Nós estamos encerrando aqui, né, novamente esse BetaCast de hoje. E eu espero que vocês tenham aí curtido as nossas dicas, que não fiquem bravos, por favor, se a gente deixou aí de fora aquele seu autor preferido. Mas enfim, vocês sabem que existem muitos aí autores maravilhosos, escritores, assim, no Brasil e fora do Brasil também, no mundo infantil. E a gente espera que continuem a existir esse tipo de escritor cada vez mais. Se você acha aí que você é uma pessoa que curte escrever para crianças, que querendo ou não é um talento aí, né? Um gosto que nem todas as pessoas têm. Põe a cara no sol, Mona, né? Porque o mundo tá precisando de mais gente aí para criar novos leitores, né? Mirins aí, as crianças que às vezes escreve tanto para os adultos, depois reclama por que a nova geração não lê desde criança, para a pessoa não teve costume, ou não teve muito livro, não teve variedade, então bora escrever para a criançada aí. A gente sabe que para falar sobre assunto infantil, o campo é muito vasto. A gente deu as dicas técnicas, mas a gente só arranhou a superfície, a gente sabe disso. Foi mesmo só para quem quer ter um pontapé inicial, assim, se embasar, porque é um campo para muito estudo, muita pesquisa. E assim, infelizmente, assim, não dá tempo de mencionar cada história, cada escritor incrível, cada técnica. Infelizmente, não dá. Então, para você que acompanhou a gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido bastante. Bom, então é isso, pessoal. Até mais. Tudo de bom sempre. Abraços, beijos. Amo todos vocês. Gente, olha só. Rapidinho, não se esqueçam dos nossos canais, tá? ligabetacast.tumblr.com, ligadasbetas.blogspot.com. E, assim, você também pode acompanhar a gente pelo feed e pelo iTunes, além do SBLOM. Pelo Facebook. Ah, é, também. E o Facebook. Entra no facebook.com/ligabetacast. Tem o SBLOM também. Uhum. O grupo de interação da Liga dos Betas com a comunidade. Vai lá no YouTube, a gente tá lá também com o vlog da Liga dos Betas. Tem pessoal maravilhoso fazendo um trabalho sensacional. E tem a página da Liga dos Betas, tem tudo aí, só vocês digitarem Liga dos Betas no Google e procura a gente. Vou deixar o link, não se vira. Beijos. Um beijo. Tchau, gente. Eu adorei ter participado desse BetaCast com vocês.